Ai meu amor, meu coração, querida pátria que te amo, dança comigo. Querida pátria, deixa que faço tudo o que você gostar. Ah, fofa pátria, porque tu sabes, problema foi balas, canhões, lembra-te de Mavinga. Querida pátria, a coração, não liga as intrigas, confia em mim, ninguém fará melhor que eu, querida. Fofa pátria, tudo é papo furado, interesse. Conheço-te melhor, cabelo, coração, até fronteira. Agora que Manguana chegou, dança kizomba. Baby, onde está? Está no largo? Na Chica ou na Vanusa? Oh, baby. Querida pátria, te adoro, primeira mulher. Farei contigo filhos tipo Colombo e San City. Estradas para ouvir te ponte que cai, isso nunca mais. Também lágrimas, crianças desamparadas, corridas, sofrimento. Ai, nunca mais. Contigo, baby, ganhei a penta das terras de África. Contigo, baby, trouxemos a paz sem o Navai. Querida pátria, ai meu amor, tempo de salo já chegou. Não desbunda tanto, mambe. goma conmigo. Angola, Angola y a mí, Angola, a mi amor, patria querida, Angola, mi corazón.